Fala galera, aqui estamos novamente para mais um Gava Estática, com as mesmas presenças ilustríssimas de sempre. Então, novamente eu apresento a vocês Iken Frost. E aí, pessoal? Flyfish. E aí, pessoal? E Bozinho. Ainda sem pauta e sigo firme. E eu, Vivi. Você quem? Hein? Eu, Vivi. Hein? Ah, lembrou dessa vez. Hoje nós estamos aqui para falarmos de situações constrangedoras que nós vivenciamos. Situações constrangedoras, como, por exemplo, esquecer o próprio nome, né, na hora de apresentar o nome. É uma das situações mais constrangedoras, assim. E nossa, tá faltando alguém? Quem é mesmo que tá faltando? Ah, eu, claro. Como pude esquecer de mim? Vivi. Então, bora começar? Não, tô afim de começar, não. É, isso bora é constrangedor, começar. Cara. A gente perguntar uma coisa assim e a pessoa ia se negar. É, que coisa horrível. Sabe quando você vai visitar alguém e o povo tá comendo, o cara chega assim, e aí, vamos almoçar? Uma vez eu falei, bora! Pô, mas você quer ficar assim com a cara de, pô, a comida tá contada já, sabe? Não tem comida pra você. Aquele negócio, né? Ofereceu... Só quis ser educado e oferecer almoço pra você, não era pra você aceitar. O pessoal que só vai visitar na hora do almoço, né? Aquele pessoal bem legal. É a velha máxima, se você não quer que a visita aceite, não ofereça. É melhor, né, cara? Ou não, ou você faz o prato da pessoa e coloca muito pouquinho de tudo. Que horrível. Essa é a técnica maldosa. Mas o povo tem umas frescuras desse tipo, né, de fazer essas formalidades. Teve uma vez uma amiga minha da faculdade também, ela foi me pagar, eu disse, não precisa não, pois. É besteira, não precisa, né? Ela disse, não faço questão. Isso aí, então beleza, então eu quero, né? Aí ela ficou assim, eita, pô, mas você já... Tão rápido assim, aceitou, era né? Pra você continuar falando. Nossa. Que não precisava, não, ainda né? Faz c*** doce e ainda, quer, ainda reclama quando aceita, porra. Pô, aí é sacanagem. Se a pessoa não quer, fala, a pessoa chega assim e fala, ah, não, quanto quer que eu pago? Não, não precisa. Aí, não precisa, então f***-se. Não precisa, cara. Tá fazendo pouco caso, meu dinheiro vale menos, é isso? Bom, eu acho que umas situações constrangedoras envolvem chaveco e principalmente os furados, aqueles que não dão certo e as pessoas insistem. Como, por exemplo, peidaram aqui, vamos ali. Que isso? Eu nunca ouvi. Que chaveco é o que esse? Que isso tem a ver com chaveco, cara? Você usou muito esse show do Backstreet Boys. Cara, quem você quer pegar com uma cantada dessa? Se mata, mané. Ah, por isso que não dá certo. Eu vou embora, tchau. Depois dessa eu vou. Não, envolve outras mais interessantes, como solto pifa, jogo peão, posso comer o seu botão, etc. Mas, assim, necessariamente meus não existem. Sou uma pessoa muito culta, muito rígida, muito sensível, muito sem noção. E com certeza, comigo não tem dessas. Aconteceu comigo, eu sou o rei da balada, como vocês podem notar. Pego mulher, né? Eu não sou nerd, eu pego mulher. Gente, eu vou contar então. Vou começar, já que ninguém quer começar, tá todo mundo com vergonha. Vou contar. A primeira situação constrangedora que eu me lembro na minha vida foi quando eu conheci o Pedro de Lara. Pedro de Larará, larará, larará, larará, larará. Eu tava na rua 25 de março. Pra quem conhece a 25 de março lá em São Paulo, sabe como é que é, né? De final de semana, então, um inferno. Aí, eu tava lá com a minha mãe, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Aí, de repente, alguém pega no meu braço e me abraça. Aí, eu pensei, pronto, tô sendo sequestrado. Eu disse, mãe! Com 5 anos, ela pensou que tava sendo sequestrada, né? Claro. Não, porque nossa, quando eu era criança... Não, eu já tinha uma visão do mundo. Quando eu ia pra São Paulo, minha mãe falava, tem que tomar cuidado, não vai andar sozinha, que é perigoso, não sei o quê. Vai que alguém te leva embora. Eu disse, pronto, estão me levando embora. Eu, mãe! Caraca. Todo mundo olhou pra mim quando viram o Pedro de Lara falando, oi, garotinha! Você cair na rua, né? Aí se você cair na rua, finja que foi sério, velho. Fica assim, cara, o povo vai ficar preocupado, o povo não vai rir, vai esquecer que você caiu. Você, povo, você tá bem? Pô, você tá bem, cara. Pô, não, meu, mas na hora você não consegue fazer isso. Não, tipo, finja que você foi atingido por um sniper, né, cara? No momento você levanta rápido e vai embora, rápido. Quando você tá caindo, você tem que raciocinar. No momento que você tá caindo, você tem que ligar o slow motion e começar a pensar. que eu vou fazer? Será que eu vou, se vai dar tempo de eu me levantar rápido e ninguém ver? Ou será que é melhor ficar no chão caído e ficar gritando de dor? Tem que ser uma coisa ou outra, né, cara? Aí por que você tropeçou? Não, minha perna quebrou enquanto eu tava andando. Yeah. Tem osteoporose, né? É, rachou minha perna. Ah, eu sempre tento levantar rápido pra ninguém me ver. Mulher tem mais coisas constrangedoras, eu tenho certeza. Tipo, prender o salto do sapato na grade do metrô, essas ah, coisas. Ah, mas isso é direto, eu já estraguei vários saltos de sapato na grade da faculdade. Isso é de lei, né? Toda mulher faz isso. Na rua, cair nos buracos na rua com salto de sapato, você dá aquela caída de lado assim, aí você já endireita, assim, não pode. Eu já presenciei uma quase queda na vida. Quase queda. Não, o pior que você vê é... Eu acho que eu presenciei. Não, é que você vê ela, né? Você acha. Ela tem uma classe, né? Você viu? Ela anda com a classe, né? Mas sabe quando a pessoa tá andando com a classe, assim, toda. Parece que tá desfilando. E quando mesmo espera. Aí cai daquele desandado toda. E começa a bater os braços assim pra não cair. Bonecão do posto, né? O famoso catacavaco. É, cara. Perde todo o charme. Depois daquele dia ele sempre ficou receoso. Não, né? É à toa que das minhas, da pautinha que eu fiz, 50% é coisa de queda. É cair na rua, é cair na escadaria da escola, cair no serviço, na frente de cliente. Caraca, o seu equilíbrio é nulo, né? Mas é porque eu sou distraída. Seu equilíbrio é nulo, né? Ela só se equilibra quando ela se desequilibra. Ela tem que rolar o teste com menos 2 de equilíbrio. É que eu ando, às vezes, eu ando distraída e não olho no chão. E eu sempre caio num buraco. Uma coisa que eu faço de distração, eu só ando olhando pra baixo, eu sou que nem o Diego. Principalmente quando eu tô naquelas calçadas tipo Copacabana, são aquelas branco e preto. Sei que você fica... Eu só piso no branco, às vezes. Você é doido, não, pô. Você quer coisa mais ridícula do que você andar com esses dois na calçada e eles ficarem brincando de pisar no branco ou pisar no preto. É no preto. Não, lá em Santos eles ficavam brincando de pisar no branco, pisar no preto, pô. Mas que brincadeira é essa que você tá falando? Que brincadeira? Não existe brincadeira, cara. É certo, né? Não, não existe brincadeira. A gente tá salvando o mundo aqui e você fica... Foi predestinado. Então, vai ser que nem o Loki lá, quando ele desistiu de apertar o botão, viu a merda que deu, tá vendo? Então não vamos desistir de pisar no isso preto. Isso não é uma brincadeira, isso é um transtorno obsessivo compulsivo. É toque, né? Mais conhecido como toque. É, mano. A gente tem que continuar seguindo as nossas regras. Cara, até em Maceió ele fez isso comigo, teve uma hora que ele me parou... Não, para. Vamos usar no branco. Ah, meu. Cara, eu achei que era alguma coisa importante. Não pode usar no branco. Eu falei, puta. Que coisa ridícula. Não, mas não precisa você ficar assim olhando pro chão e tudo. Dá pra você fazer discretamente, sem ninguém notar. Mas a questão é, como só eu e o Diego a gente só olha pro chão, acho que já acabou acontecendo de esbarrar em outras pessoas que resolvem parar no meio do caminho e você não vê. Comigo eu já fiz isso algumas vezes. Eu geralmente olho mais pra baixo com medo dos atentados terroristas de cachorros. Cara, mas você consegue andar sem pisar nos presentes das calçadas, mesmo sem olhar pro chão toda hora. É, principalmente quando tá andando em dupla, né? Tu tá andando com alguém, daqui a pouco, cuidado! Aí você olha pra baixo. Não, né? Cuidado que dá vontade de pular pro lado, assim, fazendo um rolamento, cair atrás de uma parede, sacando uma arma, todo, né? É uma arma, né? Tu acha que alguém vai te roubar, né? É um cuidado, assim, que merda, tipo, literalmente, né? Quando eu fui pra Santos, uma coisa que eu notei é que os sinais de trânsito é diferente daquele Maceió, né? Quando o sinal tá ficando amarelo já pra ficar vermelho... Como assim? Tem três luzes no semáforo de vocês? Não, pô, não é isso. É que é o seguinte, quando o sinal... Tem o sinal do pedestre, certo? E tem o sinal dos carros, certo? Então, aqui, assim que o sinal do pedestre fica vermelho, o dos carros já fica... Verde. Eu notei que aí não é, né? Daí tem uma hora que fica... Os dois ficam vermelhos ao mesmo tempo. Só vai dar o tempo do pedestre que tá no meio da rua poder passar. É. Fica os pedestres olhando pra cara dos motoristas, né? Aí os motoristas olhando pra cara dos pedestres, eles quase apostando corrida um pro outro. Eu vou te explicar o porquê disso. Os motoristas não podem atravessar por uma faixa enquanto um pedestre estiver atravessando, se ele começou a passar enquanto o semáforo estava fechado. Se ele pôs o pé Se ele estiver atravessando e fica verde, ele não tem que sair correndo pra chegar do outro lado. Ele pode até ir. Mas devagar. Então, não é isso. Isso foi só pra contextualizar a situação. O que acontece que aqui, quando o sinal começa a ficar amarelo, eu vou correndo que nem um louco, né? Pra passar antes dos carros passarem. Aí quando eu vi que o sinal estava amarelo, eu tava lá andando de mão dadas com a Vi, eu puxo ela pelo braço, nossa, vamos correr. Vamos correr que essa porra vai fechar, pô. Aí ela ficou, cê é doido. Parece quase que... me arrastando no meio da rua. Cara, a menina pesa 20 quilos, cara. Quase podia ter deslocado. Cara, você ia arrancar o braço dela do lugar. Ah, tem uma também que eu lembrei agora, a Vi, quando estava aqui. Que ela querendo a gente andando na... Você sabe que ela é do interior? E ela não, o Ike também, né? E ela não conhece a praia, né, cara? Não conhece o mar, só pra televisão. Mentira, eu conheço o mar, sim, senhora. Só não tenho costume de ir à praia. Ela viu o esgoto aqui. Viu o esgoto aqui. Olha, nossa, que lindo, vamos tomar banho. Ai, que mentira. Conte a história direito. Não, pior, que é o seguinte. Aqui, quando dá domingo, quando chega no domingo, a praia lota do povo que vem da roça pra tomar banho de mar, né? Coisa linda, hein? Só tem os Raul lá, pô. Só a galera da pesada tomando banho, pô. Você vai tomar banho, é capaz de o cara botar uma faca pra você. Você meio da água lá e você passa o papel ou passa qualquer coisa que você tiver no momento. Aí ela, não, vamos pra lá, vamos tomar banho. Pô, só tem a galera lá, só o Zé Pequeno tomando banho lá, cara. Eu não sabia. Cara, eu nunca tinha ido pra Maceió. Realiza, uma pessoa que nunca foi pro lugar. Como é que eu vou saber que de domingo só dá o povo fuleiro na praia? E ninguém me avisou, pô. Não, só precisava olhar, pô. Aquele povo lá, o naipe da galera. Isso é regra. A praia só pode ser aproveitada nos dias normais. Não pode ser aproveitada assim, feriado, essas coisas. Lota de pobre. Por quê? Porque é de graça. Ah, preconceito. Cuidado, hein? Que cobrarem a praia... Mas... Não, é o pior que praia, o mar, já é conhecido como banheiro, maior banheiro público, né? Pô, você ainda vai nadar perto das fezes dos pobres, cara? Que horrível, mano. Você sabe que o cocô do rico cheira bem, né, cara? Nossa. Tem aquele chocolate Ferrero Rocher que dizem que você pede cheiroso. Que é isso? Não sabia disso, Vi. Não. É. Quando você come Ferrero Rocher, seu peido cheira a rosca. Que falou isso? Cheira a rosquinhas. Perceba a ironia. Hoje eu tropecei no supermercado, no meio de todo mundo. Hoje? De um montão de gente. É, hoje de manhã. Gente, essa menina tem algum problema de equilíbrio. Não, ela deve ter um problema, acho que ela... muito sinistro no labirinto. Olha, Vi, cara. Acho que quando o Pedro de Lara te puxou com 5 anos de idade, ele te tirou do teu centro. Até hoje, tu sabe que outra celebridade te puxa do outro lado. A única cura pra esse seu problema é se a Elke Maravilha te puxar pelo outro lado. Elke Maravilha não morreu. Ah, então não tem cura mais. Tem um amigo meu que ele tá lá nos Estados Unidos, ele é da igreja dos Mormons, sabe? Ele tava hospedado num hotel que só... Que, não sei se tava tendo alguma coisa lá da igreja, alguma... Não sei se é palestra, encontro lá, alguma coisa assim. Que no hotel só tinha gente da igreja, sabe? Eles... Lá no hotel tinha um banquete, tava tendo um banquete lá, né? E eles... A família desse meu amigo, né? Olhou assim e disse, pô, tendo um banquete, bora comer, né, pô? E o banquete lá era pra uma galera lá VIP convidada que tava vindo de não sei onde, caraca, sabe? Uma família morricaça, sabe? Os caras entram lá, pega a família desse meu amigo lá comendo com eles. Que isso, esses pô? Esses mendigos aqui, esses imigrantes ilegais. Eu disse, pô, mas e aí, pô? O que é que vocês fizeram e tudo? Ah, que nada, pô. A gente tava com a caixa garoto lá de chocolate e te deu pra eles. Os caras muito felizes que eles gostam de chocolate daqui. Traficando chocolate. É, né? É que nem os índios, né? Os caras iam lá, fudeu o país todo, pegava todo o pau-brasil e dava um espelhinho, o cara ficava feliz. É, um papel com um xizinho, né? Ele escreveu no papel, uau. Imagina se naquela época eu pegasse o meu isqueiro e acendesse, assim. Acho que o rei da Espanha ficava em choque, assim. Mago! Ou eles iam usar o seu isqueiro pra te queimar na fogueira, né? É, o cara que inventou a guilhotina, ele foi o primeiro a ser guilhotinado pra testar. É, ou era mago ou era bruxo. Ah, mas lá no Japão, logo no começo que o pessoal começou a ir pra lá, né, os brasileiros, tinha cidades, assim, as cidades mais do interior, quando um brasileiro entrava numa loja, no supermercado, eles avisavam pelo microfone, falava assim, em japonês, né, falava assim, atenção... Temos brasileiros na loja. Alerta, brasileiro. Caraca, brasileiro. Cara. A repercussão do povo brasileiro fora do Brasil. É porque assim, antes dos brasileiros irem pro Japão, não tinha furto em loja. Porra! Olha, já jogou na cara. Não tinha roubo de... Não tinha, tipo, por exemplo, assim, em carro, todo carro tinha som. Todo carro tinha. Não tinha furto de som de carro. Aí quando o Moisés foi, levou o Alex, o João, o Macumba e o Zezinho... Olha o que deu. Olha que merda. Já era. Agora o Japão tá mandando os brasileiros virem embora. Tá dando pra eles 3 mil dólares pra cada adulto, mais 2 mil, eu acho, pra cada criança. Vão embora, por favor. Pra eles voltarem pro Brasil. Aí eles assinam um termo, se comprometendo a não voltar pro Japão durante um certo período de tempo. Caraca, velho. Mas... E os nativos? Que nativos? Então, nativo é japonês, né, meu? Nativo é japonês, pô. Não necessariamente, olha a Vi. Eu sou nativa daqui. Então, um amigo aqui da cidade, vou poupá-lo de dizer o nome por ele. Basta dizer que o que a Vi e o Fly tem de magro, ele tem de colossal. Assim, um dia o pessoal tava na casa, no churrasco, na casa de uma amiga nossa. Esse rapaz, esse digníssimo rapaz, foi descer a escada. Tinha um poodle da dona da casa no caminho, ele separou o poodle em dois. Ele pisou em cima do poodle. O peso da criança transformou o bicho em... É verdade que quando corta um poodle no meio, metade fica mexendo pra um lado, outra metade fica pro outro? Rapaz, eu pessoalmente não procurei saber isso não, eu tava rindo num canto. Nossa, coitado, sangue espirrando pra tudo quanto era lado e o cara rindo. Ah, esse owned. Pawned. Filmando pra fazer uma gif, né? Pô, lembrei agora, a história meio parecida também envolvendo cachorro. Esse meu amigo aí que ele... Acho que ficou uns 3 anos servindo exército. E ele fazia muita merda lá, sabe? Aí, vez por outra, os caras puniam ele, botavam pra ele ficar de plantão lá, vigiando lá o quartel, essas coisas todas. Aí o cara tava lá e, meio da madrugada lá, ele começa a escutar um... Sabe? Um barulho assim. Ele disse, cara, velho, na hora que você escuta isso, no meio da madrugada, pô. Você pensa em chupa-cabra, pensa em ET, só não pensa em cachorro, sabe? Pensa em lobisomem, cara. Eu já fiquei alerta, né? Ele com um fuzil na mão. Que cara corajoso esse. Que ótimo militar. Aí já ficou alerta, né, cara? Um barulho assim naquela escuridão. E eu não sei como é o quartel daí, mas deve ser parecido todo o quartel. Né? Que é, tem mais mata do que não sei o que, né? Quando eu espero ver um bicho pulando pra cima dele, assim meio longe, né? Mas o cara nem pensou duas vezes, né? O Rico... Acordou o quartel todo, o cara disse que o sargento apareceu de cueca, assim, com um rifle, com um fuzil na mão. O que que tá acontecendo, recruta? O que que tá acontecendo? O cachorro pulou ali. Que cachorro, recruta? Esse sem cabeça? É esse mesmo. Não sobrou nada do cachorro, mas na hora, pô. No quartel daqui já aconteceu coisa parecida, mas com uma vaca. Uma vaca. O pessoal ouvindo barulho no meio do mato, de repente... O cara que tava de guarda na guarita dos fundos atira, né? no matagal. Vai ser maldade, pô. Como é que o cara vai confundir um mu com um bicho, cara? Não, o lance que a vaca não mugiu, tipo, a vaca não mugiu. Tava andando no meio daquele matagal sinistro. Se cagando de medo, meteu 3 tiros na vaca. Os 3 acertaram. Imagina a cena, né? Aquele matagal alto, tu vê o matagal mexendo. Aquele barulhinho típico de filme. Desenho também, aquele arbustozinho, né? Um monstro, sabe, mexendo. Eu ficaria com... Já jogava uma granada ali no meio e começava a fuzilar. Nossa. Pô, coisa constrangedora também quando tem uma catota no nariz da pessoa que você tá conversando, né? Aí a pessoa ainda avisa, ó, tem um... Aí aponta pro nariz, né, o cara... Aí mete o dedão lá, vem lá. Puta, pode crer, será que era das grandes? Aí joga fora. Ah, que nojo. Ah, não, aí come. Né? É proteína, pô. Pô, tem uma história de um cara lá da faculdade também, que tava um pessoal lá na lanchonete, no McDonald's da vida, lá conversando tudo, e um dos caras tava, sabe com aquele catarrinho assim, que cada vez que o cara respira, ele fica tipo a serpentina balançando, fica, sabe? Nossa. Fica assim, o cara respira, aí voa. Língua de sogra. É, língua de sogra. E todo mundo já tava meio incomodado com aquilo, todo mundo querendo comer, né, e tudo, todo mundo querendo falar, pô, cara, né? E nada do cara se tocar, né? Até como que ele chegou, não aguentou. Ô, meu amigo, ó, olha no espelho que você vê a presepada, né? Aí sabe quando o cara... E o cara era maloqueiro, tá? Não, nem ficava constrangido com essas coisas, né? Só que o cara, quando viu no espelho que tava aquele negócio... Aí sabe quando a pessoa dá aquela risada que vai... Aí... Espirrou pra tudo do sanduíche do cara. Foi pior ainda, né? Sujou o rosto, sujou todo mundo. Nossa, foi até no teto, né, cara? Pô, tem uma coisa que aconteceu com meu avô também, que um amigo dele tinha falecido, né? E meu avô gosta de tomar uma, né, cara? Aí um amigão dele lá tinha falecido, ele começou a beber e tudo, pra esquecer e tudo. Isso começou a beber antes do enterro do cara, né? Só sei que quando chegou na hora do enterro, meu avô já tava mais pra lá do que pra cá, ele foi no horário errado, né? E tava sendo enterrado outro cara. E ele chegou lá no caixão e começou a bater no peito do cara. Mas eu adorava, caraca, você, não sei o que lá. Você tem muita falta, todo mundo da família. Quem é esse cara? Doido, cara. Tá ligado? Quem é esse cara? E... Até que depois o povo que tava chegando pro outro enterro lá, do cara mesmo disse, oh, pô, o cara ainda não chegou não, pô. Esse aí é outro, caraca, cara. Constrangimento, assim, comigo não... Aconteceu uma vez, pra não dizer que não aconteceu, mas não foi causado por mim. Também envolvendo bebida, Fly, foi no aniversário agora, mês passado, no aniversário de uma amiga minha, 20 anos, a gente tava lá, né? Aí eu tô falando com o namorado dela, numa boa, meu amigo, aí do nada ele, vou pedir pro vô fazer umas caipirinhas, né? Que o vô dela faz a melhor caipirinha que eu já tomei na minha vida. Aí ele foi lá e o vô dela fez três copos, aquele copo americano grandão, cheio. A gente tá bebendo, nossa, muito boa, não sei o quê. Aí foi uns outros dois amigos nossos, pede mais aí, que é, né, pra gente e tal. Aí ele, vai lá vocês dois, pede pra ele que ele faz, ele é mó humilde, né? Muito gente fina, ele faz lá pra vocês. Tá bom, né? Foram os dois, aí vô, faz duas caipirinhas aí pra gente, por favor. Ele foi, não, tudo bem. Aí ele tá cortando limão, tá fazendo o preparo, né? Aí no meio ele fala, essa receita dessa caipirinha tem mais de 100 anos. Quem me ensinou já morreu, não sei o quê. E o vô tem uns 60 e poucos anos, né? O menino vira e fala, nossa, vô, é boa mesmo. Vô, passa a receita antes que a receita se perca. Ai, meu. Te juro, outro amigo meu ficou olhando assim pra ele com uma cara de... Caralho, cala a boca. Nossa, vô, muito obrigado. Eles pegaram, eles subiram rindo. Eles contaram pra gente assim, a gente, pô, que eu pariu. Aí o moleque, mas o que que tem? Aí, porra, tu falou que o velho vai morrer? Aí ele, caralho, pode crer. Ele ficou, ele tipo, colocou a mão na cabeça que ele não tinha se tocado. Ele, caralho, agora que eu percebi. Aquele amigo que pisou no poodle e partiu ele em dois, teve outro cachorro que ele matou, mais ou menos assim também. Dog killer, hein? É, só que dessa vez ele foi sentar no sofá da casa da namorada dele, não viu o cachorro embaixo, só ouviu o ganido. Na hora que ele levantou pra ver o que era, viu o cachorro lá esmagado, ele foi, jogou pela janela e gritou, ô amor, seu cachorro acabou de pular pela janela. Ah. Era apartamento? Era. Apartamento, acho que no quarto ou quinto andar. Faz sentido. Então pelo menos... Eu acho que ela não sabe disso, né? Ela vai escutar o Gavestart e vai falar, puta que pariu. Ele matou o meu cachorro. Eu pensei que ele tinha pulado pela janela. Rapaz, eu não sei se isso colou nem na época, né? Se ela ainda tá achando, ela merece saber isso, cara. Se ela não descobriu ainda, ela merece o namorado que tem, né, cara? Ai, gente, ela merece... eu já sentei em cima do cachorro, mas eu não matei o cachorro. Pô, mas você tem 20 quilos, pô. É, realmente, você sentou em cima do cachorro e ele foi te levando pra algum lugar, né? Você não sentou, você montou, né? É, você montou no cachorro, você não sentou nele. Ah, mas o Ike só fala do amigo assassino de cachorro dele. Tem que ter uma mais constrangedora, assim, de outro amigo ou será, dele. Ah, cara. Tem que ter. Acho que eu vou caçar alguma do Ike nas gravações de programas anteriores. Não, eu sei de uma, né? Ike, vamos. Gente, você tá atrasado pra gravar. Putz, tem gravação hoje? Eu tô na festa de um amigo meu aqui. É mesmo. É foda. E o Fermento era o maior defensor do Ike. A gente conversando lá, puta merda, o Ike esqueceu ali. Que nada, pessoal, ele está chegando, pô, ele está chegando. Relaxa, está chegando. Pode ter algum motivo. Não, o Ike esqueceu, certeza, esqueceu. Não, gente. Não tem essa de esqueceu, ele deve estar atrasado. Ele deve saber, ele não... Uma vez, duas, tudo bem, mas dessa vez não, né? Ele não pode ter esquecido. Então, gente, tô aqui numa festa do amigo meu, só vou avisar que eu esqueci. Eu tô ligando pra dizer que a festa tá massa, cara. Eu ainda defendo esse tipo de gente. Gente, boa noite. Boa noite. Não vamos ficar muito tempo não, que vamos cobrar o aluguel mais caro. Pra contrastar, agora como é aquele chocolate hidrogenado. Chocolate é legal, mas cookie é bom, ninguém quer ver. Nossa, comer cookie, mano. É bom, né? Mas cookie não é bom? Aqueles donuts, né? Mais de manteiga, biscoito de manteiga. É, muito bom. É cookie, cookie é bom. Não. Caraca, sei, pô. Velho. Se você tá dizendo, né? É muito constrangedor. O cara tá insistindo. É muito constrangedor quando o cara fica tentando insistir numa piada ruim, né? Vocês não entenderam, não? Não, nós entendemos muito bem. Esse que é o problema. As crianças que nasceram lá e voltaram pro Brasil depois, que eram filhos de brasileiro, não são japoneses. São filhos de brasileiros nascidos no Japão. Eles não são japoneses. Eles não têm a nacionalidade. Quando eles fazem 18 anos é que eles vão optar por ser brasileiros ou por ser japoneses. Não podem ter dupla personalidade não, caralho. Não, meu filho, não é RPG não, você tem dual clash não. Pegar uma classe de prestígio, né? Classe de prestígio, Senin. Um olho é puxado e o outro é normal, né? É o duas caras. Tipo, você ser um meio elfo, meio orc. Metade anão, né? Metade... ogro. Metade anão, metade assim. Né? Ah! Nossa, velho. Eu não tenho situação constrangedora. Você nunca caiu na rua. Não, o Ike, quando tá caindo na rua, ele já dá uma pirueta, cara. Ele já faz uma coisa estilosa, sabe? Não existe constrangimento para o Mestre das Chamas, também conhecido como Ike and Frost. Eles não sentiram essa conotação, né? Esse oposto com Frost e Chamas. Cara, continue no cookie, cara. Continua no cookie que tá melhor, hein? Não, mas deve ter alguma coisa sem assim, se ele não ter querido, sei lá, como quisedo. Quisto, talvez. Ele não ter tido vontade pra ter tido também a outra maldita... Deixa eu ver uma minha. Pensando... Situações constrangedoras. Que dá, né? O cara não faz pauta, fala, não, eu não preciso de pauta, eu me garanto. Não, é porque na verdade eu tenho uma ou outra, eu já contei uma já, aí fica foda. Né? Só falta outra, né? Pior é que, bom, qualquer coisa, tu coloca J, a Vi deve saber de caipirinha, né, Vi? Não, eu não gostava de caipirinha. Não, é que você mora no interior mesmo. Cara, é aquele negócio, né? O dia que um cara nunca mais me vê, ele pode começar a desconfiar de uma coisa dessa. Eu sei que você falar, o dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Como é que é? Eu jurava que você ia falar isso. E aí, pessoal, dando aqui continuidade ao nosso programa, que é o Flyfish, né? A gente vai ler um e-mail. Eu tô meio fodido aqui, pô. A gripe do porco me pegou. Tô meio lascado. Mentira, não é a gripe do porco. Não fala isso, né? As pessoas vão achar que é verdade. É a gripe do Bauru. A gripe do sanduíche. Eu vou passar aqui a palavra com a... A Vivi, que está aqui do meu lado nessa noite fria, no QG do gaveteiro. Vamos à leitura do nosso e-mail único. Salve, salve, parceiros engavetados. Aqui é Cabral, dono do Lag Mental. Que bom, né? Nosso parceiro. Achei muito bom o podcast de vocês e muito bem editado. Qualidade de áudio perfeita. Porém, nem tudo são flores. Não sei como vocês trabalham e notei que o podcast é bem curtinho, mas quero expressar umas opiniões. Primeiro, deveriam englobar um pouco mais os temas. Por exemplo, no podcast número 1, poderiam ter falado sobre como surgiu, quem foi que teve a ideia de criar a internet ou de onde partiu a ideia de fazer uma rede de computadores interligada. No segundo podcast, a origem dos jogos e falar também como que os jogos movimentam o mercado de computadores. Afinal, compramos PCs melhores para jogar jogos mais potentes e com melhores gráficos. A segunda opinião era mesmo aumentar a duração do podcast, mas se envolver mais assuntos, como os que citei acima, isso automaticamente irá acontecer. Espero que não se ofendam, eu apenas estou opinando para que fiquem cada vez melhor. Como eu havia dito, eu não sei como vocês trabalham, mas eu garanto que dei altas risadas. Gostei tanto que fiz até um jabá no blog sobre o podcast. Recomendo que meus leitores ouçam. Enfim, está opinado e me desculpem por qualquer coisa. A gente desculpa, né? Agora um recado aqui para vocês é que... Uma dica. Vocês gostam de ler? Sim! A gente tá aqui com uma dica legal, né? Saiu agora dia 1º de agosto. Isso. Um livro que se chama Dias Contados, Contos sobre o Fim do Mundo. Este livro ele é uma coletânea, né, como o próprio nome fala, é uma coletânea de contos. E dois de nossos amigos estão nele, né? Escreveram, cada um escreveu um conto, não foi isso? Isso. Que é o Rafael Redfield, que você pode encontrar por aí comentando no blog, né? Cada postagem dá uma comentadinha lá. E o Goldfield, que é um carinha que tá escrevendo alguns contos também pra gente, né? Todas as terças sempre tem uma fanficzinha dele lá, dá uma conferida, né? Com o Ike anda postando. E onde é que a gente pode comprar esse livro? Fala. Na Livraria Cultura ou diretamente com os próprios autores, caso vocês queiram autógrafos e dedicatórias. E qualquer coisa, se vocês quiserem falar com os autores ou alguma coisa desse tipo, vocês podem mandar e-mail pra gente que a gente encaminha pra eles, sem problema. A gente vai ser um mercado pago, né? Você paga uma... Por uma pequena taxa, claro. Nós Mas sua negociação será mais segura, né? Porque você não sabe, né? Os caras ainda são escritores de começo de carreira, você não sabe, vai levar já um bolo aí do... Que horrível, mentira, não vou fazer isso não, são pessoas honestas.